Sou o Pia, esse é o funk do Pia. Mandando ideia pra você curtir, agitar. Sou da antiga, da velha escola do hip hop, onde a batida e a rima é muito forte, é agressiva, é hardcore. Diz aí, vagabundagem, qual é a nova pilantragem? Vou dar um rolê com os vagabundos, pegar uma coisa pra cheirar, se ligar, preparar mais um golpe para dar, sei lá. Quem sabe o Zé não pega a bola, e nós vamos lá pra frente da escola. Olhar as luzes de mini saia, e quem sabe arrastar uma para minha baia. Quero ver você mexer. Eu acordo todo dia com o dia, o meio-dia. Conseguir um emprego hoje em dia, loteria. Mas que dia quente, uma cerveja cá legal. A vizinhança me odeia, me chama de marginal. Deixa pra lá, eu vou baixar lá na praça e me chapar. Mas tem que se ligar, porque lá tá assim de cagueta. E se marcar, vai levar, pá, pá, pá. É bom ficar esperto, porque os homens tão na cola. E se o bagulho tá na mesa, fala nada, não se enrola. Ele pode te cheirar, ele pode te quebrar. Mas se ele te enxertar, pode crer, vai se incomodar. Quero ver você mexer. E hoje tem uma mina com a casa liberada. Cada um adianta um pra tomar uma cervejada. São vegano, e muito rap, muita fumaceira. Muito bicudo de poeira, muita bebedeira. Que zoeira, de brincadeira. Falando besteira, as minas vão tirando a roupa inteira. E vai na dança da garrafa, dança da bundinha. Strip diz, cadê minha caixa e camisinha? Mulherada na entrada, casa lotada. Os caras gritam, mijam na calçada. São 4 horas da manhã, a vizinhança nos detesta. Chama a polícia que acaba com a festa.